Apocalipse de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo feito carne, e já vem. Apocalipse de Jesus, o governante supremo do planeta Terra. Apocalipse de Jesus, o político de Deus, o religioso de Deus, o cientista de Deus, o filósofo de Deus, o ideólogo de Deus, o economista de Deus, o artista de Deus, o desportista de Deus, a voz de Deus no planeta Terra. Apocalipse de Jesus, a política de Deus apresentada aos simples, simples de coração, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, o amor que rege o universo. Deus, o princípio básico do ser, fator gerador de tudo, que está em toda a parte e é realmente tudo. Capítulo 14, versículo 8, a segunda voz. E seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O Apocalipse do Cristo é uma narrativa sincronizada, mas na sincronia de Deus, não a dos homens. Já dizia o grande filósofo alemão Immanuel Kant: o tempo é a grande mentira humana. Não há tempo humano, não há espaço humano, mas há espaço e tempo divinos. O dia do Senhor, no qual temos que nos integrar a ponto de nos transformarmos no espaço e no tempo divinos e merecermos tornar-nos a profecia. Porque a profecia não é uma loteria, não é um jogo de azar, não é uma brincadeira. Se alguém quiser saber o que vai ocorrer, sem curiosidades levianas ou mórbidas, deve entrar no dia do Senhor. E vai entender a profecia, que é o relato de Deus antecipado quanto ao que há de ocorrer com nós, mesmos criaturas humanas e espirituais. A profecia é o resultado da lei divina aplicada nas criaturas. É a história em marcha. Nós somos os atores, mas não de uma coisa fictícia, pois nós é que construímos as nossas existências. Dentro das determinações divinas. Há leis que têm que ser respeitadas. Se as ferirmos, sofreremos as consequências da violência que praticamos contra os estatutos universais. Diante deles, somos o quê? Pigmeuzinhos. A profecia, de certa forma, podemos dizer, é a constituição dos mundos. Feriu a lei, a sanção tem que ocorrer. Cumpriu a lei, seus benefícios se farão presentes. O que é profetizado é simplesmente o cumprimento da lei. A profecia é o cumprimento da lei divina, segundo o comportamento das criaturas humanas e espirituais de todo o universo. Ora, lemos a segunda voz. Caiu! Caiu a grande Babilônia! Disse o segundo anjo, em grande voz, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É evidente que aqui é a queda moral de Babilônia. Não é de uma religião só, de uma ideologia apenas, porque os que formam certos rebanhos consideram aos demais Babilônia, meretrizes e aqui. Onde estiver o homem, estará Babilônia, que é a parte não apreciável que todos têm e que pode ser limpa. Pode ser curada, medicada. Ora, todo mau acontecimento de ordem religiosa, política, científica, filosófica, econômica, artística, desportiva, doméstica, pública, antes foi um deslize moral que cometemos, homem, povo e nação, espírito e falanges, que vimos no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, e eu coloquei isto, se não me engano, na circular que mandei aos legionários, aos homens e mulheres, jovens e crianças da boa vontade de Deus do Rio Grande do Sul. Deus julgará, diz o profeta, as hostes celestes e os reis poderosos e o povo da terra. E dará, sabemos que, a cada um de acordo com as suas obras. A Babilônia está em toda parte, porque ainda se encontra no ser humano, é o abominável da desolação no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, no capítulo 11, versículo 31 do seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ora, meus amigos e irmãos, não há lugar mais santo do que o interior das criaturas de Deus, criaturas humanas e espirituais. Então esse interior precisa ser limpo quando desliza, porque quando desliza moral e espiritualmente, todos os seus atos deslizam também. Por isso é que temos que nos firmar nas palavras de Jesus. Rocha firme, o fundamento de Jesus, que vem tempestade, vem provocações, vem fascinação, vem tudo, e não nos arrasta. Ora, essa limpeza que temos que fazer dentro de nós, para limpar de nós Babilônia, ela se aplica muito bem à política que ainda governa os povos. A maioria deles pensa que os seus concidadãos, seus governados, sem todo o planeta, são apenas estômago, sexo e mente jugulada aos assuntos de natureza material. E daí se parte para qualquer coisa para se conseguir a sobrevivência, as guerras, tudo. E as criaturas e os povos ficam perdidos. Como se dizia antigamente, como um cego no meio do tiroteio. Alguém pergunta, mas afinal de contas, Babilônia vai ruir ou não vai ruir? Claro que vai. Todos nós queremos crescer. Daí a necessidade da educação, da cultura, sob a espiritualização que vem de Deus. É preciso iluminar a nossa consciência com amor. Essa ignorância das coisas divinas, das coisas da fraternidade universal, da solidariedade sem fronteiras, do amor se espalhando pelo mundo, essas coisas, para acontecerem, Babilônia tem que ser limpada dos corações. E essa limpeza é educação, pessoal. Educação! Nas bases das coisas mais elevadas e sublimes. Então Babilônia vai ruir, vai se desfazer moralmente, ou imoralmente ela vai sumir. Está aqui, avisa a segunda voz. Depois, sua ruína, graças a Deus para os povos, que se iluminarão com educação, cultura, instrução, iluminadas pelo amor. Não se esqueça do que eu disse, a ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. Babilônia não tem nada a ver com verdade, tem a ver com a mentira. Então depois ela completamente se desfaz. E definitivamente a gente vê no capítulo 18 deste mesmo livro profético, cujo autor é Jesus. E está aqui, para não perdermos tempo, eu sei que vocês querem saber, a partir do versículo 21 do capítulo 18. Mas ainda um pouquinho, eu estou aqui com o livro do profeta Daniel, no capítulo 11, ele diz aqui no versículo 32, aos violadores da aliança, aliança com Deus, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Quer dizer, a abominação da desolação, ou a abominação desoladora no lugar santo, ela não tem força contra aqueles que conhecem a lei divina, Deus é amor, hein? E por isso se tornarão sempre fortes e ativos. Não se deve nunca temer coisa nenhuma. Eu estou mostrando aqui nessa pregação que não está certo isso de se ficar estigmatizando uma crença, um grupo ideológico, o que lá seja, dizendo que eles são a Babilônia, aquela coisa toda. Há gente boa e gente não tão boa assim em todos os agrupamentos humanos. E nós temos que fazer o nosso trabalho, que é de ajudar as criaturas a se levantarem. Mas então, está aqui a partir do versículo 21 do capítulo 18, a ruína de Babilônia completa e definitiva. Então, um anjo forte levantou bem alto uma pedra, como grande mó de moinho, e lançou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de harpistas e de músicos e de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz das lâmpadas, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti, Babilônia, se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E Babilônia está sendo punida desta maneira? Completa, ruína completa, ruína definitiva? A resposta está no versículo 24, desse capítulo 18, do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Nós estamos, com a ajuda de Deus e de vocês, explicando ao simples de coração. Está aqui a resposta. Motivo de punição tão severa, ruína completa e definitiva, pois nela se achou sangue de profetas e de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Um Uma única religião, uma única ideologia e assim por diante não pode ser responsável por todos os que foram mortos sobre a terra. Mas sim a Babilônia, que está em toda parte, dividindo, odiando, infernizando. Isso se vê em todos os rebanhos. É a parte de Babilônia que tem que ser limpa e retirada. Não serve nem para adubo. A parte de Babilônia que está nos cientistas que constroem bombas poderosíssimas e armamentos satânicos. A parte de Babilônia que está nos religiosos que pregam ódio em nome de Deus. Já dizia o saudoso Pausino Zaroso. Não há maior criminoso na terra do que aquele que prega o ódio em nome de Deus. Está a Babilônia na economia do mundo quando alguns dos seus seguidores falam e agem de forma tal que ninguém os entende, e assim eles vão dominando. Por isso muita gente quer os povos ignorantes, bem ignorantes, na escuridão, porque fica mais fácil de serem dominados. É preciso que arranquemos de nós, vigiando e orando, como mandou Jesus, para que não caiamos em tentação, conforme podemos ler no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, o discurso do Mestre sobre o fim dos tempos. Vigiai, orai, para não cairdes em tentação. Larga a estrada que conduz à perdição. Diz também o Mestre. Estreita a estrada que conduz à porta, estreita que nos leva à salvação. Não nos queixemos da dor. Não percamos o tempo precioso em lamentações. E a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Aí não dá para fazer isso, não dá nem com a gente tem, não dá. Falta dinheiro, falta isso, não falta. Se você estiver com Jesus, no desempenho de algo sagrado, em benefício dos seus irmãos terrenos, nada faltará. Jesus não nos pode tirar dos ombros o madeiro, mas pode facilitar o nosso trabalho, nos instruindo como ele deseja fazer. Nos alimentando com o pão espiritual, entregando a nós o seu coração. Arranquemos de nós, Babilônia. Que veja quem tem olhos de ver, e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, seu tempo, seu tempo, seu tempo. Só perderá o seu tempo quem quiser. Meus irmãos e amigos, os tempos chegaram. Estamos cumprindo aqui, todos nós, aquela tarefa que está na voz primeira, capítulo 14, versículos 6 e 7 do livro mais importante para a humanidade. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, um apocalipse eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo,